Salve, salve, desorientado do meu Brasil. Aqui quem fala é o Paiva Amigo da galera. Eu também estou ligado no Ronca Ronca do meu amigo Maurício Valadares todas as noites que ele trabalha. É, Nandão, dá pra botar o João Donato de novo, pelo amor de Deus? Pô, é uma obrigação, né, meu querido? Eu te peço silêncio. Pois não. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca. Oi, FM 1131. É mixagem, né? Nem aquela mensagem que dá no negócio da chavinha, do DJ, ai, da época Deus da chavinha. Meu Deus, que saudade da época da chavinha. Calma aí, eu preciso botar o João Donato. Ah, vai insistir? Não vai se ficar chateado? Não. É Estelinha, Estelinha. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. O que foi, cara? Gol do Milan? Que saudade da chavinha, malandragem. Vai na chavinha. É o Júlio César, cara. Ele falando que ele era discotecário entre 1970 e 83. E ele caça o Ronquinha por onde ele passa. Agora ficou mais fácil com o FM. Terça-feira é o melhor dia da semana. Naquela época o DJ tocava tudo. Não havia mixer, sim a chavinha de passagem. Tu lembra disso? Chavinha. Claro. Chaves, o Ronca me possibilita ouvir hits que não ouço em nenhum lugar do planeta. É uma felicidade. Parabéns, do Ronqueiro aqui. Já pedi para quando morrer, eita, me enterrassem com um radinho de pilha para ouvir o Ronca Ronca na passagem deste para o outro. Que situação, é. Vem cá, quanto tempo ainda de Ronquinha hoje? Temos mais 32 minutos. É mesmo? É. Beleza, hein? Valendo ainda ingressos, 10 ingressos duplos para A Embalo, sexta-feira, na pista 3, tá valendo ainda? Yeah! Então a perguntinha é fácil. Qual a música já mostrada no programa Ronca Ronca que a gente deve tocar lá na pista de dança, na Embalo? O Sanspen e o Tito e o Timba me chamaram para fazer uma gracinha sexta-feira, na inauguração oficial da Embalo na pista 3. Então estaremos lá. Temos 10 ingressos duplos para a nossa torcida. Então, basta dizer qual a música que você gostaria de saculejar, balançar o esqueleto. Qual é o caminho, Nandão? OFM.com.br, selecionando Fale Conosco Rio de Janeiro, e responda qual a musiquinha que não pode faltar. A Tatiana Leal tava boiando, chegou agora e pediu para repetir a promoção. Então é essa. Muito bem. Tatiana. Bob do Talho já participou aí? Não, ainda não. Presta chegou atenção, não. Hein? Presta atenção, hein? Andão, enquanto um dançarino brifado, alavancado, estartado, como você acha que o público da pista 3 reagiria a essa música? Porra. Por volta assim de umas 2h30, 3 da matina? Desorientação total. É mesmo? Claro. Falar nessas sonoridades deixa pra lá. Desconhecidas, eu continuo completamente entusiasmado com as respostas que nós tivemos desde que o programa do João Donato foi ao ar, com as respostas que nós tivemos de pessoas que mal conheciam o João Donato. Comentei isso terça-feira passada, né? São as participações, as respostas mais calientes dos nossos ouvintes, de gente que conhecia, evidentemente, o João Donato de nome, mas não tinha, né, o costume, nunca teve o costume de ouvir ou nunca ouviu com muita atenção a música maravilhosa dele, e que foi as lágrimas de prazer nas 2 horas e meia que ele passou aqui no programa com a gente. Engraçado que isso me fez lembrar, durante a semana toda, um programa que eu fiz há muito tempo atrás, no tempo da Panorama, no Ronca Tripa, e que eu coloco entre os 5 programas mais inesquecíveis no sentido de papo, de músicas que nós mostramos através dos nossos convidados, e que quando eu anunciei o nome das figuras, muita gente ficou com os 3 pés atrás. Pô, mas esse pessoal vai lá, não sei o que, babá. E eu considero um dos melhores programas, assim, plasticamente falando, como o pessoal de rádio gosta de falar assim, né? Radiofonicamente, plasticamente falando em termos radiofônicos, um dos programas mais legais que eu fiz, quando eu chamei o pessoal dos Engenheiros do Havaí para fazer o programa Os Três, era a formação original dos Engenheiros. E foi um programa espetacular, não só pelo que eles levaram de música, como o assunto que eles conversaram durante 2 horas do programa. Enfim, 2 horas de Ronca Tripa absolutamente inesquecíveis. E depois do programa, as respostas foram igualmente maravilhosas. Tipo assim, cara, eu não imaginava que os Engenheiros pudessem render um programa tão bacana ou mostrar tantas coisas interessantes. Então, essa é uma das facetas do programa, do Ronca Ronca. Como que a gente consegue, como a gente tenta abrir os tímpanos, as orelhas da nossa torcida para prestar atenção em coisas que antes estariam escondidas. Né? Saudade, beijo barra de hortelã, do abraço exposto na cidade, longas horas das manhãs. Há de lembrar dos fins de tarde, e céu laranja, adeus do sol, e do sabor do chocolate, em noites frias no vilão. O tempo tido como eterno, no início da paixão, sempre, sempre repetir os sussurros do amor, do sorvete dividido nas calçadas de verão, e dos segredos prometidos no primeiro verão. Deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações. Deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações. Há de sentir muita saudade, beijo bala de hortelã, abraço exposto na cidade, longas horas das manhãs. Há de lembrar dos fins de tarde, em céu laranja, adeus do sol, e do sabor do chocolate, em noites frias no vilão. O tempo tido como eterno, no início da paixão, pra sempre, sempre repetir. Calçadas de verão, e do segredo prometido no primeiro verão. Deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer. ser recordações. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Pelo amor de Deus, de novo. Dá pra ser rápido? Nai baba tironga niko mba muno. Zvaita seiko mwanangu? Tiri vatatuka. Ini baba wako 1, amai vako 2 neweka wechitatu. Na baba mudiki Francis. Ah. Só um pedacinho dessa música aqui, hein? Au. Won't be out in the morning dew. Esse é um dos 5 discos da minha vida, já cansei de falar aqui, o disco Truth, de Jeff Beck. Aí ao fundo, Morning Dew com Rod Stewart, Jeff Beck na guitarra, Ron Wood no baixo, Mick Waller na bateria, tem Keith Moon também. Mas enfim, dentro dos assuntos, tá bom aí, Nandão? É, o Hélio tá falando que em São Paulo, 12 pessoas pulam e choram ouvindo Oliver's Army. É mesmo, rapaz? Ele agradecendo aqui loucamente. Paulo Ricardo Skin, eu imagino. Ele fala que ouve o programa sempre, deixa mensagem. São Paulo, enfim, é sinistro com a gente, hein, cara? Porque lá o FM não entra, né? É verdade. Então, como Brasília também não entra. Internet, em Roterdã, em qualquer lugar, em Pequim, negozinho pode estar ouvindo o programa. Mas é bacana a gente ter a participação de São Paulo, né? Como a maior cidade do Cone Sul. Se nós conseguirmos uma boa audiência, né, uma resposta bacana de São Paulo, é sinal que os ventos sopram a nosso favor, né? Hein? Diga. É, o Paulo Ricardo mandou um abraço pra gente, queria ouvir o disco psicodélico do Rony Von. Boa. A Carla pedindo mais música aqui. Aliás, um beijo pra minha amiga Carla de Brasília. Um beijo, querida. O Vitor Cardoso. Como é que é o dedo? Um beijo, querida. E o Eduardo Luiz Souza. E também temos aqui Bob do Talho. Bob, meu queridíssimo Bob. Alô, meu rei Maurição. Que espetáculo, rapaz, que alegria. Rapaz, isso tem a ver com o que a gente está comentando aqui da audiência de São Paulo. O Roberto, meu queridíssimo amigo, diário, semana passada começou a ouvir o programa. Falou e ficou, que vai caprichar no lanche e ficou completamente descabelado com o programa. Como o Alonso também, né, um camarada que me ajuda há anos fazendo as coisas mais, as maiores peripécias que o universo pode observar. Então isso é sinal que o Ronca Ronca consegue entrar em todas as fatias do bolo, né, meu amigo? Mas enfim, dentro dos assuntos que estão entupidos aqui há muito tempo, graças às visitas que nós tivemos seguidas aqui, 4, mais Bernardo Benegão antes, a Rolling Stone, já saíram 3 números depois, ou 2. A Rolling Stone, que trouxe o Chris Martin do Coldplay na capa, editou uma matéria bacana para Dedéu com Rod Stewart. Uma foto espetacular dele, um clássico do rock. Rod Stewart virou o crooner mais famoso do mundo. Quero ouvi-lo soltar a voz? Basta algumas taças de vinho. Uma foto dele bacana pra caramba. Rod Stewart totalmente envolvido com futebol. Tinha acabado de ver o time dele tomar uma naba na Espanha. Enfim, aí conta a história do Rod Stewart atual, passado também. E aí tem um detalhe aqui nessa edição da revista que o Ronca Ronca não pode ficar afastado. Tem uma janelinha aqui, uma foto bacana do Jeff Beck com ele, exatamente nessa época aqui. Piano descabelado de Nick Hopkins, meu amigo. Que parelha, muita pressão. Mas enfim, aí eles abrem uma janela. O Rod Stewart que você não conhece. E o David Frick, que é um dos principais jornalistas da Rolling Stone americana, né, uma matéria traduzida para o português, faz o seguinte: Rod Stewart que você não conhece. 6 tesouros que nunca vão tocar nas rádios de rock. ou seja, seis tesouros de Rod Stewart que você nunca ouviria ou ouvirá numa rádio de rock. Aí eu falei, não, peraí, meu amigo, tá de sacanagem, né? Olha o Jeff Beck, cara. Ronca, ronca, ronca. Modernizar o passado é uma evolução musical. Mas aí é cutucar onça, meu amigo. Seis tesouros de Rod Stewart que você jamais ouvirá nas rádios de rock é sacanagem com a gente. Enfim, o primeiro tesouro dessa matéria bacana pra Dedéu com Rod Stewart é exatamente essa música, Morning Dew, desse disco espetacular Truth, de 1968. Aí eles apontam Handbags and Glad Rags, do primeiro disco solo de Rod Stewart, lançado em 69, Gasoline Alley, do mesmo disco de 70, o Faces com Miss Judy's Farm. Enfim, Morning Dew é essa aí ao fundo, e nós vamos ouvir para que o David Frick, da Rolling Stone, saiba que existe um programa e uma rádio que mostra os tesouros, segundo ele, jamais serão ouvidos, o Rod Stewart em seu primeiro disco solo com Handbags and Glad Rags. Ever seen a blind man cross the road trying to make the other side? Ever seen a young girl growing old trying to make herself a blind? So what becomes of you, my love? Stripped you all the handbags and the glad rags that your granddad had to sweat so you could buy. Baby, once I was a young man and all I thought I had to do was smile. Still a young girl, and you bought everything in style. Listen, don't you think you're in your heart? 'Cause you don't mean a single thing without the handbags and the glad rags that your granddad had to sweat so you could buy. Song of sixpence for your sake, and take a bottle full of rye. Four and twenty blackbirds in a cake, and bake them all in a pie. They told me you missed school. You just throw them all away. Handbags and the glad rags that your poor old granddad had to sweat to buy. Bye-bye. FM. Esta emissora traz até você momentos de amor através de um programa feito com carinho para o seu coração. É, Nando, a gente tem que enviar uma correspondência para o David Frick da Rolling Stone, dizendo que mostramos aqui Morning Dew, Handbags and Glad Rags, do primeiro álbum solo do Rod Stewart, que abre com essa música aqui, ó. Vamos cantar junto? Acabou a promoção? Separe Zova. Faltam 8 minutos, cara, pra gente ir embora. É mesmo? Tem ideia? Então, a última chamada. Última chamada. Sexta-feira agora, pista 3, Botafogo, São João Batista, com voluntários da Pátria, foi convidado para participar da festa Embalo, realizada pelo Sancho Penha da Funk. O título é da Laude, da Paradiso, e o DJ Timba. Então, estaremos lá adornando a Embalo. Então, a pergunta saideira para você colocar suas mãozinhas em dois ingressos, um ingresso duplo para a Embalo, é dizer qual a música não pode faltar, que a gente leve, a música que a gente vai levar, que não pode faltar no Dance Floor. Essa música que a gente já tenha mostrado aqui no programa, certo? Yeah. E aí? Fabrício Xavier já chegou por aqui. É, como é que faz pra mandar? Assim, claro, efm.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro, e responda. Como fez o Leonardo Filippo, pedindo móveis colônias de caju. Carolina Vinaga agradecendo muito o Rod Stewart nesse programa. Rodrigo Nunes pedindo Maria Antonieta sem bolinhos, malandro. É, bem? Espetacular, já toquei aqui já. E por aí vai. É Serguei, né? Isso aí é Street Fighting Man, com Rod Stewart. Mas enfim, ô Nando, assim como durante a semana ficou zumbindo na minha orelhinha essa história de nós conseguirmos levar a atenção da nossa torcida para músicos, canções que a princípio não fariam parte desse cardápio, né? Uma outra ideia que não me deixa em paz é o bloco do Ronca Ronca, que na época do carnaval foi devidamente ejaculado pela nossa torcida também, né? Ideias de fantasia, cone de obra, braço de vitrola, da minha experiência, o outro que vem só com boné e camiseta do Ronca Ronca. Amendoim na Kayama, enfim, uma coisa de doido. Então, como nós estamos longe do carnaval, mas é sempre carnaval para o Ronca Ronca, e hoje eu tenho a felicidade de ter o meu queridíssimo vascaíno também, Bob do Talho, na audiência, eu vou mostrar um 10 polegadas espetacular, que vale ouro, do Pixinguinha, sua banda, não sua, Nandão, mas dele, Pixinguinha, interpretando alguns clássicos carnavalescos compostos pelo Nassara. Segura? Imagina o bloco do Ronquinha cantando isso aqui, cara. Porém, este mundo te tornou, fez um só. ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just took me a letter. My baby. Vai, passa o telefone pro Paulinho, fala embaixo. Fala o ar, teu porra. Fala embaixo. Fala o ar, teu porra. Fala embaixo. Cachorro. Ai, ai, ai, essa é boa. Dá pra mandar de novo essa de saideira aí do cachorro? Esse é o Box Tops com Alex Chilton cantando. Vai lá, vai lá. Vamos, remela! Vai, passa o telefone pro Paulinho, fala embaixo! Fala o ar, teu porra! Fala embaixo! Fala o ar, teu porra! Fala embaixo! Cachorro! Qual é o que é de remela? Pariu tu, viu, Pinichenga? Deixa de ser The Letter. Programa de hoje, brasa total, hein, Nandão? Abrimos com Noisette, novíssima banda britânica, Don't Give Up. Anyway, yeah, ticket for an aeroplane. Oh, yeah. Ain't got time. Vemos Sim Lizzy em homenagem à Lua. Bonita pra dedéu, hein? Azimuth, melô dos dois bicudos. Bicudo sabe o que é, né? Barrington Levy, Backstabbing. Tem coisa pra caramba. Lucian, The Pop Sonics, Rod Stewart, Alex Chilton, Blur, Raimundos, Dr. Feelgood, com duas músicas, Xambaril diretamente de Recife. Wes Montgomery, Zumbi do Mato Espetacular, Screaming Jay Hawkins. Fino Coletivo, nós ouvimos aqui numa meiuca, a nova banda carioca. Ouvimos a música Hortelã, Family. Fomos lá no slam, né, maluco? Pixinguinho. Tá bom pra gente, não? Sexta-feira a gente se cruza. Calma aí. Ah, tá. É, o Rodrigo, sabe quem é? Rodrigo? Santoro. Filho do Bob do Talho, malandro. Opa, Rodrigão. Tô entrando nessa mania também, meu pai fala bem pra caramba de você, tô a fim de ouvir e tal, ele se emocionou com a mensagem. Denilson Brandão, Cristiano Costa, grande Benedito e a Sônia Martins, é isso. Então será bacana, já que falamos aqui de velhos ronqueiros nessa saideira, se as camisas, os mantos do Ronquinha ainda estiverem em condição de serem exibidas, né? Exibidos os mantos, que a nossa torcida apareça devidamente trajada. Sexta-feira agora, na pista 3, na inauguração oficial da Embalo, com o Tito, o Sanspen e o Timba. Estaremos lá, presença confirmadíssima de Dil, Como Te Amo, de Nandão, todos nós fazendo o som para colorir ainda mais a Embalo. Morreu? Não, viveu, né? Anyway, yeah, got me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. ser boa de tocar lá, hein? Não, hein? Vai bem, vai bem. Enfim, obrigado a participação de vocês. Terça-feira a gente volta ao vivo. E sexta-feira a gente se cruza lá na Embalo, na pista 3. Beijinhos, bye bye, tchau. Oi FM apresentou Ronca Ronca.